esse mundo de novo, ele virá, o espera seu povo, ele virá e já está bem perto, mas ninguém sabe o dia e a hora que ele vai chegar. Para buscar sua igreja, não falhará. Ele nos deu certeza. Ele virá e será de surpresa. E o mundo se lamentará. Ele virá desta vez com poder e glória. Os sinais já nos mostram.